Você só precisa crer, só precisa confiar. Essa dor que te machuca vai embora. Tudo isso vai cessar. Você só precisa ver, yeah. Só precisa enxergar que do outro lado tem uma saída. Deus contigo vai passar, yeah. Eu sei que o caminho te fere, mas não interfere em teu caminhar. Prossiga olhando para aquele que sempre ao teu lado esteve a cuidar. Sempre esteve a cuidar de ti. Sempre esteve do teu lado. Se estás com ele, estás guardado. Confia, pois Deus sabe o melhor pra tua vida. Ele está no controle da situação. Sossega o teu ansioso. Eu sei que o caminho te fere, mas não interfere em teu caminhar. Prossiga olhando para aquele que sempre ao teu lado esteve a cuidar. Sempre esteve a cuidar de ti. Sempre esteve a zelar por ti. Ele sempre esteve do teu lado. Se estás com ele, estás guardado. Confia, pois Deus sabe o melhor pra tua vida. Ele está no controle da situação. Sossega o teu ansioso coração. Sossega o teu ansioso coração. Confia, descansa, sossega. Você só precisa crer.